música suave com palavras de amor. A gratidão é a bênção que abençoa. Encontra a plenitude na simplicidade do agradecer. Agradeço pela vida, pelas pequenas alegrias do dia a dia. A cada amanhecer sinto a magnitude, o sol brilhando, abraçando o meu coração. A natureza me envolve em sua beleza. E no sorriso de um amigo encontro a felicidade. Agradeço, pois a vida é um presente divinal. Agradeço pelas bênçãos que recebo em cada instante. É na gratidão que encontro a verdadeira paz. Agradeço, agradeço, agradeço sempre. Verdadeira paz te dá. Agradeço pela vida, pelas pequenas alegrias do dia a dia. Uma música suave com palavras de amor. A gratidão é a bênção que abençoa. Encontro a plenitude na simplicidade do agradecer. Agradeço pela vida, pelas pequenas alegrias do dia a dia. A cada amanhecer sinto a magnitude, o sol brilhando, abraçando o meu coração. A natureza me envolve em sua beleza. E no sorriso de um amigo encontro a felicidade. Agradeço, pois a vida é um presente divinal. Agradeço pelas bênçãos que recebo em cada instante. É na gratidão que encontro a verdadeira paz. Agradeço, agradeço, agradeço sempre. Verdadeira paz te dá. Agradeço pela vida, pelas pequenas alegrias do dia a dia.